Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd, eu já fui a Marte com o Schwarzenegger. Putz, grilo. Aqui é o Blue Hand, melhor Schwarzenegger do que com esse filme novo que vai ser com outro carinha. Aqui é o Cris Dias e eu não sei se vocês sabem, mas a sonda curiosidade matou o gato. Tá vendo que ele bota redator mesmo da gente pra fazer essa merda. Salve, galera. E aqui é o Cardoso. E a boa notícia é que tem vida em Marte. A má notícia é que parece o David Bowie. Aqui é o Sérgio Sacani. Nós não pensei em nada direito ainda não, mas os canais do Schiaparelli nós ainda não encontramos em Marte, não. Não, comendo não. Vai se fuder, caralho. Tá que pariu. Peraí. Aqui é o Zagão. Peraí. Aqui é a Bruna Fuxinha. Tomando. A Zagão vai ficar comendo o lanchinho dele aqui. Eu chorei. Chorei. Que mentira. Chorei quando a curiosidade bateu em Marte. Pousou. Muito bem, nerds. Estamos aqui para falar de ciência novamente porque. Nós vamos a Marte com Curiosity, nós vamos a Marte com tantas outras sondas. Na verdade, essa semana a sonda Curiosity, não é uma sonda, não é um laboratório móvel, poderia se dizer. É um rover. Um veículo robô, é. Um veículo, exatamente. Isso. Chegou em Marte, um pouso sensacional cinematográfico que nós vimos com telemetria. Mas deu certo, funcionou e agora começa 2 anos, no mínimo, de muito trabalho em uma das missões mais importantes da história. Da exploração humana pelo espaço e nós vamos explorar o espaço com essa e outras tantas sondas não tripuladas que estão viajando pelo nosso sistema solar e vamos entender como é que funciona essa parte peculiar do programa espacial, certo? Esse é o nível de interesse legal. É isso aí. Vamos para os e-mails. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas no Nerdcast. Vamos. Azaghal, agora as pessoas que estão recebendo Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros. Sim. Já estão lendo, já tem gente que lê o livro inteiro de cabo a rabo. Já existem resenhas. Exatamente, cara, eu estou muito animado porque, sabe, a gente não é maluco. As pessoas confirmam, cara. Eu lembro que o nosso querido amigo de longa data, Daniel Rossi, ele falou assim no Twitter: será que o Jovem Nerd e o Azaghal estão certos mesmo? Será que não é muito falatório, tararau? Vou conferir. E aí depois ele falou: dou-me a cara a tapa. Olha aí. Parabéns, porque o livro é foda. E é mesmo, galera. Galera, não só nós agora estamos dizendo, como outras pessoas. Vocês podem ir no perfil do livro no Scooby, por exemplo, né? E dar uma olhada na resenha das outras pessoas. Se você gostou, bote a sua resenha lá também. Tu vá lá, marque que você está lendo, que você quer ler, que você já leu, dê a nota, faça a sua resenha, contribua. Exato. Para o sucesso do Branca dos Mortos. É muito bom, muito bom. Você pode comprar o seu na nerdstore.com.br e só na nerdstore.com.br. Exatamente, exclusivo. E se você não quiser ouvir o relatório de e-mails do último Nerdcast e spoilers de Batman Dark Knight Rises. Exato, se você ainda não viu o filme ou não viu o Nerdcast passado porque não queria tomar spoiler, exato, é bom evitar a leitura de e-mails agora, hein? E pule para 18 minutos e 24 segundos. Teve uma quantidade mínima acima da média de pessoas que não gostaram do programa. Ué, mas isso é algo que estamos, né, nós estamos dispostos a isso toda semana. Elas não gostaram do programa ou elas não gostaram porque a gente falou alguma coisa que elas não gostaram do Batman? Eu vou dizer que existe essa situação também. Você não pode falar mal do Batman, que a galera... São muito passionais. Mas a gente falou bem do filme, é engraçado. Mas é engraçado porque as pessoas, elas são muito preto e branco. É verdade, as pessoas são preto e branco. As pessoas não têm tons de cinza, jovem. Então, esse foi o... Pessoa, gente... ou ela gosta ou ela odeia. Ela não consegue entender que você pode gostar e perceber erros e fazer críticas mesmo gostando. Exato, a gente gostou pra caramba do filme, a gente falou bem do filme. Que teve gente que falou assim: vocês falaram 95% do Nerdcast mal do filme. Mentira, não foi. A gente falou bem pra caramba. Falamos... Essas pessoas só conseguem ver preto ou branco. Dizer, são daltônicos sociais. Vocês precisam ser mais cinza, vocês 10. Foram 10 e-mails que a gente recebeu dizendo que não gostaram. Que não gostou. 10. Vocês 10 são extremistas islâmicos, praticamente. Coitado dos são, eles são, têm o direito são. De não gostar também. Mas vamos lá. Tem aqui o Bruno Souza, mandou um dog tag protocolo Blue Hand, que ele publicou na Scanese, muito maneiro. Eu vou passar aí a caixa postal para você mandar. E aproveito e já passo para quem quiser mandar qualquer presentinho para o Azaghal. Olha aí. A caixa postal oficial do Grupo Jovem Nerd. Aham. Uhum. É, caixa postal 17353, CEP 80-242-980, Curitiba, Paraná, Brasil. A única coisa que você tem que botar é isso, não precisa botar nada. É, exatamente. E aí vai chegar na nossa caixa postal, consequentemente chega nas nossas mãos. Exatamente, certo? Muito certo. Bom. Fotos de encontros Skynet, acontecendo pelo Brasil, primeiro encontro Skynet. Eu tô adorando isso, cara. Ah, eu tô adorando isso. Tá adorando, eu também, cara. Fotos do primeiro encontro Skynet no Rio Grande do Sul, que a galera se reuniu no Mercado Público de Porto Alegre. Fizeram uma Nerd Walk pra ver o Batman. Encontraram com o Stefan Martins e com o Maurício Saldanha. Maurício Saldanha é muito bom, excelente. Veja aí as fotos. Também teve um encontro Skynerd Rio de Janeiro. O nosso querido Carlos Veríssimo colocou as fotos, mas falhou. Falhou? Porque colocou as fotos no Facebook. Ah! Não faz sentido algum se você fez um encontro Skynerd e você publica as fotos no caralho do Facebook, cara. Não vamos divulgar o link do seu Facebook. Mesmo, né, você faça o favor de botar essas fotos na Skynerd. Volte com o link semana que vem. E aí a gente conversa. Joy, vai ter o segundo encontro Skynerd em Curitiba. Dia 2 de setembro de 2012. Já aviso que nisso a gente não vai. Não vai porque a gente não vai estar no Brasil. A gente vai estar chegando de viagem. E eles vão assistir Mercenários 2. E puta merda, puta, cara. A gente tinha que estar nessa, hein? Tinha mesmo. A gente vai estar chegando depois disso. Mas tudo bem, não, tudo bem. Aí tem o link Skynerd e o cara teve a pafúrdia de colocar o link oficial... oficial em caixa alta do evento no Facebook. Tá bom. Tipo assim, o link do Skynerd é secundário. Tá fazendo encontro Skynerd, mas o link oficial é do Facebook. Não vai rolar link do Facebook. Ele tá falando que ele botou na fanpage da Skynerd, entendeu? Ok, mas você vai colocar só na Skynerd. Vários links e vídeos referentes ao último Nerdcast sobre a trilogia Nolan do Batman. Isso. Tem um bem legal que são as referências dos quadrinhos que aparecem nos filmes. Legal, muito bom. Muito bom, muito e bom tem mesmo. Tem um fã-filme stop motion do Batman que é espetacular, cara. É muito, muito foda. Clique aí, se você tá fora do Jovem Nerd, vai aí no post pra você clicar e ver que é muito maneiro. Também tem um link com os custos, né, financeiros de ser o Batman. E nesses custos ele não incluiu toda a depredação pública. Ah, é? Né? Exato, né? Triplicaria, quadruplicaria os custos de ser o Batman, né, cara? Exatamente. Arte dos fãs do Patrick Lima, mandando Azaghal the Hedgehog. Olha aí. Hasselhoff, quase que você fala. Hasselhoff. Marcos Pedro de Barros mandou como seria o pôster se o Coringa estivesse no terceiro filme do Batman. Excelente. Tem o Sandro Orro mandando os olhos negros do Batman, porque, né, uma coisa que no filme não aparece, ele pinta o olho, né? Sim. De preto pra não ficar aquela cor de pele escrota, né? E aí, quando ele tira a máscara, ele nunca tá com o olho pintado, entendeu? É verdade. Eles nunca mostram isso. O Renan Passos mandou Jovem Nerd Rise. Olha aí que beleza. Muito bom. A Azaghal de Bane combina, ficou bom maneiro. Mesmo, né? Cara, você tinha que comprar a máscara. Eu vi, tá vendendo na Amazon, não vou comprar. Na Amazon? Puta, ia ficar muito maneiro, né, Jobs? André Oliveira manda o Briggs Comediante, nada a ver com o tema, acho, tudo bem? O Vergan Knight mandou vários links de desenhos dele, provavelmente. Muito bom. É, o Dudu Magalhães mandou a ilustração Matando Nerd Gigante. Exato. Thiago Orsi mandou reboot do Cruzado Embuçado. What? É outro nome pro Batman, Cruzado Embuçado. Embuçado? Você pode chamar o Batman de O Cruzado Embuçado. Você pode, mas você não chama, né? Que é o Cavalheiro das Trevas. Cavalheiro das Trevas. Tá bom. O Renan Roque manda homenagem aos 10 anos do Jovem Nerd, uma ilustração foda. Muito bom. Inclusive, você podia disponibilizar ela num tamanho um pouquinho maior, né? E o Leonardo, 21 anos, de Niterói, mandou também o Azaghal aí, a gente de vestido. E o Azaghal com a máscara do Ben, ele fez uma montagem e ficou muito maneiro. A gente de vestido? Não, a gente quem? Nós vestidos a caráter. Ah, sim. A rigor. Quer dizer, é uma montagem, na verdade a gente não tá vestido. Eu com a máscara do Ben. É, eu não tô com aquela ridícula do Batman, é uma montagem. Tá? É só minha cabeça ali. É, excelente. Ficou muito bom. É o cruzado embuçado, como você diz. E o Renan Menendez mandou um 3Dzinho do Protocolo Blue Hands. Muito bom. Galera, muito obrigado. Postem sempre suas artes dos fãs na Skynerd e mande para nerdcast@jovemnerd.com.br para a gente falar aqui. Muito obrigado. Diego César, especialista em design de interação BH, Minas Gerais. Pessoal, como comprovado no Nerdcast, a opinião de que o Batman Bruce Wayne não morreu foi unânime. Tranquilo. Eu quero apenas apontar um fato de que vocês não comentaram no Nerdcast e que todos os meus amigos também não notaram. Mas acredito que muitos ouvintes possam ter percebido. O fato é, em todas aquelas cenas pós-bomba, upgrade do firmware, do The Bat, o Robin encontrando a Batcaverna, tararau, uma das cenas são duas pessoas trabalhando certamente no inventário do Bruce Wayne e comentando que eles não poderiam concluir sem o colar e que este estava desaparecido. Não falaram isso, cara. Eles estão conferindo o inventário e não encontram o colar. E falam que desapareceu. Se não encontra o colar, aí parou, nunca mais. Mexe no inventário. Exato, não é isso. Sumiu, pô. Não é Brasil, é Gotham, né, cara? Quando temos a cena do Alfred em Florença, eu observei que o colar está no pescoço de Celina. Ou seja, qualquer delírio do Alfred foi por água abaixo. Sim, tá bom. O colar confirma. Não entendi nada. Que delírio do Alfred? Porque o Alfred não ia viajar que ele tava com a Celina Caio e ela com colar no pescoço, sei lá. Porque tem alguém que realmente acredita que aquilo foi um Inception? Não existe hipótese de ser viagem do Alfred. Mas assim, ele tava querendo confirmar, é só isso. Rafael, 30 anos, cientista da computação, Porto Alegre. Cientista. Ele é um cientista. Muito bom. Da computação. Da computação. Entendeu? Já que o Jovem Nerd estava criticando furos do filme, senti falta... Olha aí, preto ou branco? Senti falta de comentarem algo que me deixou inquieto ao final dele. Ah, ele também ficou inquieto, viu? Como Bruce Wayne conseguiu entrar na cidade sitiada e rodeada de gelo fino? Não bastasse ele curar a coluna fraturada dentro da prisão em alguns meses e sair do buraco impossível, ele ainda sai do meio do nada a pé e chega a Gotham na maior tranquilidade e já arrumadinho em menos de 24 horas. Não, cara. Não. Ele demorou um tempão pra chegar em Gotham. Não, tava acabando o tempo quando ele saiu do buraco. É? Tava. Não, cara, mas a gente pode assumir que... Ele é o Batman. Ele é o Batman. A gente pode assumir simplesmente que ele é o Batman. Não, olha só, a gente pode assumir que o cara tem contatos e conhece pessoas, não people, sabe? Ele conhece as redes de esgoto, as redes de whatever. Então, ele pode ter nadando por debaixo do gelo. Eu lembro do mercenário lá que levaram ele pra buscar o cara na China. Então, o Batman conhece gente, compadre. Então, ele é o Batman, cara. Exato. Essa foi a parte fácil. Entrar então, em Gotham foi a parte fácil. Então, não entrou na cidade lá uns caras das forças especiais? Não entraram escondidos na cidade? Você acha que o Batman não vai entrar escondido exato, na cidade? Exato, cara. Gabriel de Melo, 19 anos, ouvinte assíduo do Nerdcast. Não botou profissão, não botou cidade. Gabriel, essa foi sua chance, você acabou de perder ela. perdeu. Tá bom, vamos pro próximo. Bruno Rezende, 25 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aí. Artista 2D, 3D e fotógrafo. Ah, bom. Completo. Tá liberado. Ele falou que já enviou arte pra gente, bonequinhos 3D do Jovem Nerd Zagal. Muito obrigado, cara. Sobre o último Nerdcast, a Lotone questionou o motivo pelo qual Batman confia na Mulher Gato na sequência final. Mesmo depois dela ter sido filha da puta com ele, etc. Bom, eu concordo em partes com falta de lógica deste acontecimento. Porém, eu tenho uma teoria. Bom, mas o Sr. K já... O Sr. K já elucidou a parada. É, simples, cara. A mulher é uma gostosa. Ele é uma gostosa, e o cara confia porque o cara tá apaixonado. Não, ele não confiou. Ele falou, ó, me ajuda aí, vai embora com a minha moto e abre o buraco lá pra mim. Foi isso mesmo. Exatamente. Você falou tudo. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Renato Oliveira, 22 anos, Belo Horizonte, auxiliar de PCP e estudante de design. Olha aí. E aí ele já esclarece que PCP é planejamento e controle da produção, não deixou nem eu viajar. Muito bom. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Muito bom, Nerdcast sobre Batman. Com um time de elite pra falar desse filme megaboga. Assim como o Jovem Nerd, saí do cinema vibrando e achando que o filme foda. Mas também levantei algumas questões que me incomodaram e coincidem com o que disseram no programa. Até agora você não tá acrescentando nada, só perdendo nosso tempo. Gostaria de compartilhar com vocês as respostas que cheguei. Uh-huh. E que não significa que elas estão certas. Ok. Então vamos lá. Vamos ver se esse e-mail vai pra frente. Vamos lá. Sobre o Batman estar de bengala e mancando. No final do The Dark Knight, ele cai junto com o Harvey Dent e a queda que matou duas caras com certeza poderia gerar uma lesão grave ao Bruce Wayne, que ele foge dos policiais mancando. Então não foi só a depressão que deixou aquela forma. Ai, boa, se ele fugiu mancando, excelente, hein? É, boa. Olha aí. Boa. Eu tava lendo o e-mail, gostei. Por que não apenas explodir Gotham de uma vez? Uhum. A ideia é transformar Gotham em um exemplo de sociedade decadente, assim como o Batman queria se tornar um símbolo, a Liga das Sombras queria transformar Gotham em um símbolo do caminho que uma sociedade não deve seguir. Só explodir tudo não era o objetivo. Sobre a presença da Talia diminuir o Bane, uhum, quem disse que aquele plano todo foi formulado apenas por ela? O Bane e ela estão no comando. Não, não. Ah, não tá. Pode ser. Não. Ela tinha resources. E ele continua falando aqui. Ele dizer que ele é a Liga das Sombras mostra que ele não era só um peão ali. Mas ele mentiu. Eu concordo. Eu acho que o Bane tinha participação ali. Não. Por que você acha que ele não tem nada? Porque ele falou que ele fugiu do poço, ele deixou o Batman entender que ele era o filho do Ra's al Ghul. Ele falar que ele era a Liga das Sombras é porque, sei lá, ele é o único guerreiro que restou e a mulher é líder da Liga das Sombras. O plano não foi do Bane. Isso ficou claro quando ele falou que nem um palhaço no final obedecendo ela, cara. Não, porque ele ia desobedecer ela. Ele falou, agora é a hora de você morrer. Ela falou, não mata ele. Aí ele falou assim, agora eu vou te matar, filha. Cara, quando ela aparece no filme, ela apaga o Bane. Isso é fato. Depois de você analisar isso um milhão de vezes, talvez você consiga se enganar e achar que não, eles estavam fazendo os planos juntos. Mas não era. Sobre o final, o Batman morrer daquela forma no final não faz referência apenas a Dark Knight do Frank Miller, mas também ao final de uns arcos recentes onde o Batman fica desaparecido e é dado como morto, mas na verdade estava viajando pelo mundo. Isso, aquela história da Darkseid, né? Implantando uma espécie de corporação Batman, onde ele tem representantes pelo mundo. Portanto, não estou mostrando apenas que ele está junto com a Selina. O que é com certeza o motivo principal. Mas eu gosto de pensar que é algo para os fãs dizendo que ele está viajando, implantando essa corporação. Ele estar com a Selina é legal para os fãs também, porque remete à Era de Ouro do Batman, em que ele se casa e vive até o fim da vida com a Mulher Gato. Isso não é Era de Ouro. É, não sei o que é Era de Ouro. Isso é alguma história alternativa. O final com apenas o Alfred olhando e sorrindo seria mega boga. Mas esse mix que ele fez com várias sagas e épocas do Batman, pra mim foi fantástico. Acho que o Azaghal deve estar reclamando do tamanho do e-mail. Só gostaria de levantar mais uma cena que me deixou dúvidas. A primeira, aquela transfusão de sangue é realmente verossímil? Não é, cara. Aquilo é uma loucura dos caras. Caraca, na minha cabeça foi mais estranho do que a cena dos policiais. É verdade, cara. Aquela... Caraca, cara. O que eles fizeram ali, né? Cara, porque eles não tiraram... Tipo assim, pra ser verossímil, eles teriam que esvaziar o maluco, né? Exatamente. E encher ele com o sangue do outro, né? Então o outro tem que morrer, sei lá. Foi meio bizarro. Mas essa transfusão de sangue com o avião, puta cabeça, caraca, cara. Antes de vocês começarem a filosofar sobre o espaço, a minha pergunta é a seguinte: a nossa sonda é uma retaliação às sondas alienígenas ou vice-versa? O quê? Ou as sondas deles são uma retaliação do futuro pela que a nossa sonda vai fazer? Você já pensou nisso? Que a nossa sonda chegou lá e ela pode ter destruído todo um ecossistema, por exemplo. Ela pode ter caído em cima de uma bactéria rei ou qualquer porra do sentido. E acabou. E aí, no futuro, quando esses marcianos evoluírem, eles podem mandar sondas anais pro passado, tá bom, pra nos retaliarem. É, foi por isso que nós colocamos fotos de vacas na Curiosity. Os alienígenas voltam e matam a espécie dominante que mandou a sonda. Exatamente. As vacas. Você sabe que tem um pessoal que tá falando aí, o pessoal da ufologia, que é a ironia, né, que o primeiro objeto voador não identificado foi o nosso em Marte, né? Agora, né? Não agora, né? Mas outros, mas esse é o que tinha mais a forma mesmo de um disco voador aí que a gente vê, né? É verdade, ele tinha bem a forma. No meu artigo hoje no Meio Beat eu falei exatamente isso. É a primeira foto legítima de um disco voador. Isso. Exatamente, é isso verdade, mesmo. É muito bom. Mas quer saber a conspiração boa, boa mesmo? Já tem? Já saiu? Tem? Claro. Qual é? Me mandaram um link de um maluco que dizia que trabalhou na NASA e que tinha investigado o software da Spirit, aquele outro robozinho que foi antes, e ele identificou um sistema de comunicação acima da velocidade da luz, disfarçado dentro da Spirit. Excelente. O cara é bom. Eu hoje fui ver as especificações, né, do Curiosity, e tava vendo o processador, a CPU lá do negócio. Ela tem um poder, a gente costuma brincar, né? Ah, o cara pousou na Lua com um computador de bordo do mesmo poder da calculadora. Tipo, o Curiosity tem um poder de processamento pior que um Pentium 2. Causa das grandes variações de temperatura, radiação e tal, não pode ser um processador power assim. Não podiam botar um iPhone lá, né? É, o iPhone tem mais poder de processamento que o robozinho lá. Então. Pra baixar o custo deles, eles usam pacotes de processador, que nego chama de radiation hardened, que são normais, quer dizer, você poderia comprar. E a Intel não fabrica isso pra todas as linhas deles primeiro, porque é cara pra caralho e não tem uma pesquisa tão, não tem uma procura tão grande. Então é meio que um acordo deles com a Intel do que eles, ou com os outros fabricantes, o que eles precisam e o que a Intel tá disposta a fazer de pesquisa. Porque se eles tiverem que pagar tudo do bolso da NASA, o orçamento da parada quintuplica. E os fabricantes de processador também não querem jogar dinheiro fora, né? Então eles têm que meio que jogar com o que tem disponível no mercado. Não tem nada, não tem muita coisa feita especialmente pra eles. Fora que um projeto desses, esse projeto começou 8 anos atrás, então não dá pra você criar um projeto planejando pra usar o que vai estar disponível daqui a 8 anos. Verdade. Pois é, ele planeja por o que já é comum há 8 anos atrás, então você ainda passa mais 8 anos. É verdade. E além do mais, quanto mais poder de processamento, mais energia você precisa pra tudo, né? Pra, não, mas ela não tem funcionar, mas 14 anos de energia? O problema é energia dela. Imagina, no que 14 anos de energia, tá maluco? Não, é pra ela ter energia, ela tem 14 anos. 14 anos? Cala a boca, jovem nerd! Eles falaram. Olha só, eles falaram que. Não é um reator, é uma pilha atômica, ela tem diferente. Uma pilha, é. Então, mas eles falaram que o que durar além de 2 anos é lucro? Toda missão que eles mandam pra Marte ou pra qualquer outro objeto que seja, eles têm um negócio que eles chamam de missão primária, né? Sim. Então, a missão primária do Curiosity são 2 anos pra fazer as pesquisas básicas. A mesma coisa, o Opportunity, a Spirit, ela tinha uma missão primária de 2 anos, 3 anos. A Opportunity tá lá muito mais tempo. E a Curiosity deve durar uns 10 anos. A Spirit era 90 dias. É, a Spirit era 90 dias e ficou tantos anos, né? E tem uma tirinha que o Cardoso publicou no Twitter, tweetou logo em seguida lá o pouso. Não fala, senão eu choro. Genial, cara. É muito triste, cara. Caraca, a sonda lá, o robozinho, puta... Dia 1, né? Depois dia 88, só quase uma foto, 2 dias pra voltar pra casa. Aí depois, dia 91, ele, ei, pessoal, não sei o que lá. Aí ele começa a entrar numa, puta, será que eu não analisei direito essa pedra? Será que se eu for um bom robô, ele vem me buscar? Olha, horrível, cara. Isso também é pra controlar a expectativa. Se os caras falam que a missão, que eles esperam que a missão dure 14 anos, e a porra da parada arrebenta 15 dias depois, vai ser uma pressão em cima da NASA que o robô não durou nada, então eles também já botam um tempo muito menor de propósito. Exatamente. O exemplo é a Phoenix, que teve, sei lá, em que ordem aí, aí, que como ela ficava nos polos, ela rolava o inverno lá e tal, que ela saía, ficava no escuro, o painel solar parava de funcionar. É. E aí, na volta do inverno, ela não voltou a se comunicar, mas os caras falaram, não, a missão foi um sucesso porque... Era pra isso que eles queriam, né? Fez todos os experimentos que tinha sido programado, aquela que cavou o chão, achou um gelo embaixo e tal. Então, assim, o que viesse depois seria lucro, mas a missão, o checklist lá foi feito, o to-do list, a inbox foi zerada. A Opportunity passou por esse problema aí agora há pouco tempo também, e eles ficaram ouvindo ela para ver se ela ia retornar do inverno marciano, e ela conseguiu retornar, né? A Spirit não conseguiu, né? A Spirit tá morta lá, porque ela atolou numa lama lá de Marte, né? A nave mesmo ficou assim, muito tempo sem usar bateria radioativa por causa do problema da opinião pública com nuclear. Só que pra esse tipo de missão, realmente é muito mais útil do que nego depender de painel. Eles tiveram que vencer uma resistência muito boa. Eu imagino que nos Estados Unidos deve ter sido uma grita aí gigante de... Estão mandando um reator nuclear pra explodir Marte e coisas idiotices do tipo. Até porque em Marte não tem flanelinha com aquele pano nojento passando pra limpar o painel. É, não, exatamente. Outro problema foi que, né, qual foi que ficou com o painel todo sujo de poeira de tempestade? Né? Todas elas ficam, mas elas têm um sistema, tipo um sistema autolimpante, né? Uhum. Então elas se posicionam num determinado ponto lá do lugar onde elas estão explorando, que já é que ela vai passar o inverno ali e depois ela vai se autolimpar e vai continuar, e vai tentar, né, continuar. A Spirit aconteceu que ela atolou, era tipo num vale, né, e aí ela não conseguiu retornar à vida, né. A Opportunity, ela subiu numa montanha antes de começar o inverno, e ali ela ficou parada, né. Então, mas elas têm um sistema autolimpante pra tirar essa poeira aí que fica nos painéis solares. Programa de exploração não tripulado, ele existe desde a corrida espacial, desde a década de 60, né? E, aliás, Marte já foi explorada de diversas formas diferentes, por diversas sondas diferentes. Primeiro as sondas que só sobrevoavam, né? Passavam Isso. perto de Marte, fotografando. Os soviéticos mandaram, né? Os americanos mandaram. Uma série de sondas já antes mesmo do homem pisar na Lua. Cronologicamente, né, a gente pode dizer que começou em 62 com o programa Mariner, né, dos americanos, né? Uhum. Então ele mandou a Mariner 2 para estudar Vênus, e a primeira que conseguiu tirar foto de Marte mesmo foi a Mariner 4. E foi a grande frustração quando ela tirou a foto de Marte e não viu os famosos canais, né? Os canais, todo mundo pensava que o Schiaparelli tinha visto pelo telescópio, o Lowell tinha visto depois, né? Sim. E quando a Mariner 4 fotografou Marte, foi uma frustração terrível porque não tinha canal nenhum. E o que eles viram foi um monte de cratera parecido com a Lua, né? Mas foi um momento muito... A historinha das primeiras imagens da Mariner 4 chegando, tem vários livros aí de Marte que contam, é um negócio engraçado, porque era uma câmera de televisão e ela fotografava, guardava aquilo lá, esperava a sonda orbitar a Marte pra ficar numa posição pra depois transmitir pra Terra a imagem. E a imagem não chegava de uma vez, né? Ela ia montando a imagem tira por tira, né? Aos poucos. Uhum. Então só aumentava a expectativa, e depois, na hora que demorava horas ou dias pra montar aquela imagem, era aquela frustração terrível. É tudo muito pré-histórico. Quando a gente vê esse início todo, você fica imaginando como é que chega assim, fazer alguma coisa. Os caras, eu vi um vídeo, os caras tinham um globo grande assim, né? Tipo, o tamanho, meia altura de uma pessoa, e o cara ia colando umas fotinhas, tipo foto de passaporte, assim, 5x7, colando as fotinhas preto e branco no globo pra montar. Não tinha Google Mars, né? Colando fotinho por fotinho pra montar o negócio lá. E aí essa garotada juvenil aí não teve, no que nós que já não somos mais tão jovens nerd, a galera não teve o ligar o Fantástico e falar, tem um rosto na superfície de Marte, a NASA. Aí você fala, caraca, fudeu, maluco. É só pra acabar o papo sobre a Mariner 4, ela transmitiu 26 minutos de imagem e ficou 54 minutos depois ainda... transmitindo alguns dados. Isso aí acabou com séculos de imagens feitas por telescópio. Acabou toda a magia, né, de Marte, acabou em 26 minutos que a Mariner 4 mandou de imagem. Porque não tinha canal, não tinha marciano nenhum, nem hominho verde nenhum, nem nada, né? Era tudo desolado, deserto. Desolado, deserto, vermelho. Vermelho era por causa da composição, mas ele não tinha um cor também na época, né, pra ver isso. Uhum. Mas era cratera igual a Lua e todo mundo ficou triste com isso, né? O primeiro pouso em Marte foi do programa Viking, não foi? Isso, o programa Viking pousou em Marte, né, na década de 70, 74, 75, né? A Viking 1 e a Viking 2 pousaram, só que elas não eram rovers, né? Elas pousavam e ficavam ali, né? Ficavam ali paradas, tirando pó. A rigor, a sonda Marte 2 soviética pousou antes, mas o problema é que ela não desacelerou. Ela não pousou, ela se aproximou da superfície. Os russos, aliás, eles têm um azar com Marte, impressionante. É verdade. Tudo que eles mandam pra Marte não dá certo. Acho que quem não gosta de comunista tem que se mudar pra Marte, porque pra lá eles não chegam. Não chegam mesmo. De 38 missões pra Marte, só 19 conseguiram, tiveram sucesso, e os russos realmente que estragaram cagaram essa estatística. Cagaram a estatística. Mas em compensação, os russos foram os primeiros a pousar em Vênus com a Venera 9 e tal, que chegou a pousar em Vênus, foi a primeira. Então eles largaram Marte pra lá e foram pra Vênus, né? Aliás, Vênus foi uma outra grande decepção, né? É. Porque o nome Vênus, né, foi dado porque o planeta parecia ser lindo, ser parecido com a Terra, né? Achavam que era um planeta irmão da Terra. Irmão da Terra, exatamente, né? E era uma enganação do caralho. Por baixo daquela atmosfera tem um inferno, cara. Isso. E nenhuma mulher de três peitos. Não. Nem um Inca também. Pelo menos isso. Mas esse negócio, esses programas não tripulados, né, esses programas científicos não tripulados, eles no início, foi o início do programa espacial, eles erravam muito. Tipo, teve o programa Ranger, que era o início da ida pra Lua, que só foram acertar a Lua na sexta, sétima tentativa. Então, assim, era meio os caras aprendendo mesmo na prática. Pô, a Lua é meio grandinha, você não conseguia mandar um negócio pra lá, é porque não tinha poder computacional pra guiar o negócio, os caras iam inventando a tecnologia enquanto estavam fazendo. Então, essas estatísticas de Marte, hoje em dia a taxa de sucesso é bem maior, mas no início era ninguém apanhou pra fazer o negócio. O Ranger chegou ao limite de ser cancelado, depois de 6 tentativas e não deu certo, o bambambam do governo botou o pau na mesa e falou: olha, se o sétimo não for, já era. E aí que entra a história dos caras comerem amendoim. Sim. No dia do lançamento da Ranger 7, um dos técnicos estava comendo amendoim e deu tudo certo. Aí eles associaram e agora todo grande momento tem gente comendo amendoim. Isso porque os caras são os cientistas da NASA, né? Não, se é o amendoim. Obviamente é o amendoim. Como não? Mas é... O ser humano, quando tá desesperado, cara, joga tudo pro alto, cara. E se agarra em qualquer coisa. Não me deixa de esquecer de falar mais tarde da orcutização de Marte. Rapidamente do programa Voyager, que foi, aliás, ainda, né, cara? A gente ainda tá em contato com a Voyager 1, não tá? Voyager 1 é do sistema solar aí, né? Tem uma discussão, né, grande, né? Se ela já saiu ou não, depende do fluxo do vento solar que tá medindo, mas nós ainda temos um contato com ela, sim. Então, a missão da Voyager 1 foi fazer o tour geral pelo sistema solar. Mandamos ela pra fora e aproveitando pra bater foto de quem ela encontrasse pelo caminho. É, 1 e 2, né? 1 e 2. E elas se aproveitaram muito do alinhamento planetário que rolou na época pra conseguir ver todos os planetas com a menor distância possível e fazer aquele efeito Stilling, né, gravitacional, pra poder pular de um pro outro. Impulso gravitacional, isso aí. É. a Voyager 2 foi lançada primeiro que a 1, mas a 1 acabou percorrendo uma distância menor e fazendo esse efeito gravitacional e acabou ultrapassou a Pioneer, que já tinha sido lançada antes, porque eles conseguiram usar melhor esse efeito gravitacional, né? Isso mesmo. Elas também tinham meio um objetivo diferente, né? Essas Voyagers, né? Elas foram apelidadas do Grande Tour, né? Missões de Grande Tour pelo Sistema Solar, né? Então elas tinham que estudar Júpiter, Saturno, esses planetas que nunca tinham sido fotografados por nada, né? O mais impressionante desse jogo de bilhar é que eles só pensaram, só descobriram que dava pra fazer isso depois de lançado. Porra, sério? Sim, um dos caras da NASA, um dia provavelmente tomando cerveja, viu a posição dos planetas, achou que dava, vendeu o peixe e os caras alteraram o curso pra... Caraca, que impressionante. É. O problema era ultrapassar o cinturão de asteroide, né? Fica depois de Marte. Isso, entre Marte e Júpiter, né? E sobreviver aquele pedaço e aí sim tirar fotos de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Mas qual foi a solução pra conseguir passar do cinturão de asteroide? Não, a solução não tinha muita solução, né? Era mandar mesmo e meio que... Em sinal da cruz, comer amendoim e mandar mesmo. E passou, né? É que então... cinturão de asteroide não é aquilo que a gente vê em guerra nas estrelas. É, eu ia comentar os isso. Os asteroides estão a centenas de milhares de quilômetros um dos outros. A diferença estatística é praticamente zero do espaço vazio. Uma das missões da Mariner, ela foi desligada porque um asteroide bateu nela com tudo, né? Não sei se era a Mariner. A Mariner 5 ou 6, uma delas que estava orbitando Marte lá, antes dela mandar a imagem, um asteroide bateu nela com tudo e... Tá, isso sim é um one in a million shot, cara. Isso é o que eles falam oficialmente, né, Junqueiro? Ah, tá. Pô, tem uma, se a gente vai fazer o capítulo aqui de erros das missões não tripuladas, não, mas tem uma que eles acho que preferiam dizer que foi alienígena, porque... Foi uma missão a Marte que ia se chocar contra o solo e tal, mas os caras, na hora de programar, misturaram um sistema métrico com um sistema inglês, e aí o software deu merda lá e a nave se espatifou no solo e... Ah, essa é um clássico. Foi pro saco. Por causa de sistema métrico? Os caras misturaram rotinas, então uma rotina cuspia resultado em newtons por metro, outra recebia em libras por metro, uma parada dessa ou vice-versa. Puta merda. Oficialmente, a NASA métrica decimal, mas um dos programadores fez merda e tava fazendo cálculo com pé e polegada. E aí... Isso. E ela foi de cara no chão. Nossa. Foi com tudo. A Voyager, ela tinha como missão prática, de fato, tirar essas fotos de perto dos planetas mais distantes e enviar pra Terra, etc. Sim, é encontrar o criador. A missão da Voyager é aprender tudo que é possível e virar vilão do filme do Star Trek. Exatamente. Mas ó, a gente tem que lembrar que essa Voyager do filme do Star Trek é a Voyager 6, que não existiu, né? Ficção científica, porque o Star Trek foi filmado na época que eles estavam lançando a Voyager, né? No final da década de 70, e pra eles, né, podia ter sei lá quantas Voyagers. Então aquela Voyager, a Voyager, era a Voyager 6. É, mas que nunca existiu, né, de fato, a Voyager. A Voyager foi a 1 e 2, não foi? 1 e 2. 1 e 2. Foi 1 e 2, é. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba, exato. Mas você sabe que a Voyager levava um disquinho, né, com mensagem para os extraterrestres. Então, isso que eu ia falar, porque a missão primária e prática era essa, vamos tirar foto dos planetas. Mas como nós estamos mandando uma nave para o infinito do espaço, né? Por que não amaldiçoar a população toda da Terra e dizer que pode vir por nos matar? Sinal o caminho. Não, mas você não acha que isso foi uma jogada mais para fazer um negócio, ó, que legal, para cair no gosto popular, para os congressistas acharem legal e votarem, ah, que foi legal. Foi para arrumar mais um dinheirinho para nada. Tá, mas mostrar... isso foi coisa do Carl Sagan, não foi? Foi, o Carl Sagan que bolou todo o disco, né? Todas as informações. Tem um livro dele, né, que ele explica cada coisa que tá nesse disco. Aí os sons que ele colocou, as saudações. Tipo. Mas o trabalho do Carl Sagan é esse, beleza. Quando alguém chegou e falou pra ele, você é o único astrônomo que sabe se comunicar com o público. Exatamente. Então, foi o seguinte, já que você sabe tudo, você sabe de fato usar, você tem o dom da palavra e tal, né? Você é o nosso poeta cientista, então por favor... E você sabe sobre os alienígenas. né? Faça um bom trabalho aqui. Como é que a gente poderia se comunicar com, né, com esses caras? Como é que mensagem a gente poderia colocar para eles entenderem que, quem somos nós? Aí tem uma figura humana, né? Com o braço para cima, assim, não tem? Não, é porque a Pioneer tem um a disco. Pioneer que tem esse disco aí com o homem para cima. É a Pioneer. Tá, a Pioneer. A Pioneer é mais um pixel art, assim. Então, isso. Mas tem um disco, é um disco de ouro? Como é que era esse negócio do disco? Isso, é um disco de ouro que pode ser tocado e lá tem saudações em todas as línguas, tem som de baleia, som de vulcão, tem todas as imagens. Som de baleia, olha aí. Som de baleia. Isso. De golfinho não tem? Star Trek 4, exatamente. É golfinho, não tem? Eu acho que tem de golfinho também, tem de vários animais, né? Que ele, o Carl Sagan rato foi pegando, ter. Né? Rato. E o que mais deu polêmica naquele disco, que quase não foi lançado, é que o casal humano desenhado tá pelado. Ah, puta merda. E teve congressista dizendo que era pornografia, que não pode, falta de respeito e não sei o quê. Só que o Carl Sagan falou, gente, como é que a gente vai explicar pros caras o conceito de roupa? É, exatamente. Tá certo. Não, mas o congressista falou, se Deus quisesse que a gente andasse pelado, a gente nascia assim, né? Exatamente. Mas então, peraí, se tem um disco de ouro lá com esses sons gravados e ele toca, então a Voyager tem uma vitrola, é isso? De ouro. Não, eu tenho um desenho de como construir uma vitrola pra ver o exatamente. Disco. O quê? De como ouvir, tem a instrução, exatamente. Tem o manual. Tem um manual de como... Ela tem um manual. Porra, mas tem as peças, pelo menos? Não, pô. Você é uma civilização alienígena de alta tecnologia. Se vira, pô. Sabe fazer uma vitrola? Eu não leio o livro ou vi o filme Contato, pô. É mesmo. Ah, eu também, vi pô. O filme e... Não, eu vi o filme e li o livro, inclusive. Eu sou mega, mega fã. Mas... Porra, então os números primos não seriam melhores, assim, mais fáceis de você colocar? Mas o número primo não passa informação nenhuma. Não passa informação, mas você diz... Bom, tudo bem. Não, mas ali você já tem certeza de que é uma obra de uma, sim, de uma inteligência. Sim, isso que eu ia falar. Ele diz que existe inteligência, mas, pô, você tá pegando uma será sonda. Que essa sonda alienígena, será que essa sonda alienígena é natural ou é obra de alguma civilização? Tá certo. Se viesse uma sonda alienígena igual pra cá, ia ter essa discussão, hein? Não duvide. Se viesse uma sonda alienígena pra cá, a primeira coisa que iam fazer era roubar o disco de ouro, né, cara? Derreter, né? Então, a gente ainda tem contato com a Voyager 1 e 2? Sim. Mal e porcamente, mas tem. Parte dos instrumentos já foi pro saco, mas ainda tá. Eles acham que até 2025... vai ter bateria suficiente pra segurar a onda. E ela simplesmente, o que que ela faz? Ela transmite a posição dela. Só isso. Não, também, ela transmite o EMT da posição dela e dos instrumentos que estão vivos e acho dos mortos também. Não, e ela manda também leitura sobre o vento solar, né? Porque é o vento solar que vai dizer, né? Se ela ainda tá no sistema solar ou se ela tá no meio interestelar, né? Então, ou seja, eu acho que esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. O equipamento de vento solar acho que pifou. E aí os caras ficam chutando se... Isso, exatamente. Eles estão chutando pra ver se ela tá lá ou não. Aí tem várias medidas indiretas que eles vão fazendo, né? Isso aí. Mas ela já passou de Plutão, da órbita de Plutão. Já. Há muito tempo. Mas ela, não, ela passou da órbita de Plutão, não, mas ela não passou em Plutão. Não passou em Plutão e Plutão também não é o limite do sistema solar, né? Então, isso que eu ia perguntar. Qual é o limite do sistema solar? É, o sistema solar vai até onde você tem uma vamos dizer, uma taxa de influxo tal de vento solar, né? A partícula do Sol, né? Ela vai viajando, chega um momento que ela para ali, né? Acaba, né? Porque depois de Plutão você ainda tem outro cinturão de asteroides, né? De Kuiper. Você tem a nuvem de Oort, você tem o cinturão de Kuiper, você tem várias, muita, muita coisa ainda até a fronteira. Paracambi, Japeri... Pagem Grande... Aí depois disso, acho que vem Itaquera. tô lendo aqui, ó, o detetor de vento solar parou de funcionar em 1990. Então eles têm que usar os outros instrumentos. Em 2016 os giroscópios devem parar de funcionar. Em 2020 os outros instrumentos científicos vão receber um comando de parar de funcionar. E aí entre 2025 e 2030 acaba a energia para mover qualquer tipo de instrumento. Aí vai no embalo. Eles também vão economizando bateria, eles vão parando alguns instrumentos que gastam mais força para tentar manter... Tá de parabéns o quê? 40 anos de funcionamento, né? Puta que pariu. E com a tecnologia de 40 anos atrás... De 40 anos atrás, exato. Muito pior do que a nossa. Mas foi um puta sucesso. Mas o negócio legal da Voyager é aquela foto que ela tirou quando ela tava saindo da órbita de Plutão, se eu não me engano. Saturno. Tava saindo do... Vale do ponto azul. Isso. Que ela virou. Eles viraram a câmera e aí, de novo, Carl Sagan e seu dom do marketing falou... Vira a nave, vira a câmera pra cá, manda tirar uma foto da Terra e mandar pra gente. A última foto que ela mandou. E aí a Terra é um pontinho azul, né? E aí ele faz toda a reflexão. Cara, a gente é só um pontinho azul no meio dessa porcaria aqui. Vamos. Vale do ponto azul. Ele não faz a reflexão, ele faz. A reflexão. Exatamente. Porque na época, vamos lembrar que tava no meio da Guerra Fria lá, né? A galera com medo do Day After lá e tal. E ele pregava muito. Na própria série Cosmos, ele pregava o desarmamento e tal. O fim disso, a galera se volta pra ciência. E aí ele usa essa foto como esse discurso. Por favor, Guilherme Briggs. Agora eu vou mandar o filho da puta ler isso em português. Mas só vale se ele chorar. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da Antiguidade Clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto. Nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem, e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, pode. Assentar-se, ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Agora, o impressionante, 40 anos viajando, o objeto mais rápido que a gente já conseguiu construir, a Voyager 1 ainda está na velocidade da luz, a Voyager está só a 16 horas da Terra. 16 horas luz. 16 horas luz, isso. Nossa, cara, putz grila. Se é para ela chegar em outra estrela, ela precisa de, sei lá, 40 mil anos, assim, um número para chegar em Próxima Centauri, um negócio desse. Próxima Centauri fica a 4 anos luz da Terra. É a estrela mais próxima do Sol, do nosso Sol, é exatamente, e fica 4 anos luz. Vai levar o quê? 40 mil anos? Bom. Vai levar uma caralhada. É uma unidade astronômica que você não tá familiarizado, a caralhada de tempo. A caralhada de tempo, exatamente. Mas a Voyager, pra fechar o capítulo da Voyager, elas tiraram fotos desses sistemas e como toda missão desse tipo, né, aí serve de informação para a próxima missão. Então, tem Encelados, a gente pegou vulcões... Vulcões em Io. Vulcões em Io. Então, vamos mandar agora uma sonda... Aí, tipo, vai demorar 20, 30 anos para mandar essa sonda, mas assim... Não, mas já tem, né? A Cassini... Cassini, ela tirou foto, ela estuda o sistema de Saturno, né? Ela fotografa Saturno, Encelado, Titã, e ela passou pelo sistema de Júpiter, né? Ela não foi lá para estudar os vulcões de Io, mas ela tira foto também. E a Cassini Huygens aprendeu muito com a missão Voyager, com certeza. É, e a galera emocionada aí com a Curiosity e tal, eu pirei e acompanhei quase que em tempo real essa Cassini Huygens aí, que acabei de aprender, inclusive, como se fala, que mergulhou, né, lá nos mares de metano lá e... De Titã, isso aí. De Titã, e confirmou que tinha metano líquido e tal, que poderia ter forma de vida. Aí, puta, achei... Porque aí já tinha internet, já dava pra você acompanhar a parada meio em tempo real, e foi emocionante pra caramba. Foi em 2005, né, a Huygens, ele era uma cápsulazinha da Cassini, né? Esses dois nomes são o nome dos maiores estudiosos de Saturno, né? Os astrônomos que estudaram. Então a Huygens se desprendeu da Cassini e caiu em Titã, né? pousou lá e tirou foto da queda dela. Foi assim, né? Se você fizer uma comparação, muito mais importante do que a Curiosity, né? Mas pelo fato de ser Marte, mas é porque, né, a Curiosity tem o Sky Crane, cara. Exato. Aí a Curiosity tem várias coisas, né? Elas têm várias tecnologias aí nunca usadas antes, né? Mas é. E a Cassini até hoje tá lá em Saturno. E diariamente, se você entrar no site da Cassini, da missão dela, você tem as fotos que ela tá tirando lá. Ela não para de tirar foto e mandar pra gente, entendeu? Pô, peraí, qual é o site da Cassini? Você procura aí a missão... Cassini Solstice Mission. Isso, Cassini Solstice Mission. Se você procurar Cassini no Google, ele já vai te mandar, né? Isso. Esse site aí. Esse site é atualizado quase que diariamente com imagens que ela tira lá do sistema de Saturno. E antes que alguém faça a piada, a sonda Curiosity tem conta no Instagram. Não é oficial. Ah, não é oficial? É oficial. Pô, oficial dela é só o Facebook e o Twitter. E Twitter, né? Eu gosto dos tweets. Vacilou, cara. Mas porra, uma parada que só vai fotografar, né? Devia estar. Não, mas, fotografar não. É só um detalhe, é só uma partezinha lá. Ela tem 17 câmeras, só que o maior trabalho dela vai ser laboratorial. Inclusive com microscópio e o laser. Mas imagina o estrago que ele ia fazer no Instagram com 17 câmeras. Tem gente que com uma só já é um saco, mano. Tem gente que vive uma rotina foda e é todo dia as fotos da mesma rotina. É, a Curiosity botando a foto do almoço, você imagina, pôr do sol em mar. Puta, asa de avião, A Curiosity não come, não tem asa de avião e não tem gato, então o que ela vai postar no Instagram? Pedra. Exato. Ô, Sérgio, que outras sondas não tripuladas você colocaria uma luz sobre nessa nossa viagem pelo tempo? É, tem várias, né? Tem uma que tá orbitando Mercúrio, que é a sonda Messenger, né? Mercúrio só foi fotografado há muitos anos, lá na década de 70, pela Mariner 10, né? E a Messenger tá já há um tempo lá, há 2 anos, né? Na órbita de Mercúrio. Também o site da Messenger é atualizado todo dia com novas fotos. Você tem a missão New Horizons, que em 2015 deve chegar em Plutão. É, isso dá Plutão e os outros planetas anões, né? Agora Plutão não é mais planeta, é planeta anão. Tem uma dúvida ainda aí, né? E tem mais um, não tem? Depois um planeta anão depois de Plutão? Isso, tem uns 4 ou 5 já identificados, quatro, né? 4 ou 5, né? Certo. É, mas tem o pessoal que defende agora que Plutão deve voltar a ser planeta. Aí tem os outros astrônomos que defendem que não. Tem é uma... coisa de astrólogo aí. Isso, é coisa... É, porque isso fode a astrologia, né? Total, né? Acaba com tudo, né? Nossa, quer dizer que agora a astrologia não funciona mais? Eu estou chocado. Agora não funciona mais. Exato. Tem a missão Juno também, que foi lançada no final do ano passado em direção a Júpiter. Aí ela vai estudar os polos de Júpiter. Ela vai ter uma órbita polar em volta de Júpiter. Para estudar auroras, esses fenômenos aí, igual tem na Terra, tem em Júpiter também. Tem Saturno também. E essa Juno vai estudar isso. Tá vendo? A gente tá cheio de gente trabalhando aí, cheio de sondas e robôs trabalhando pelo sistema solar inteiro, e agora a Curiosity é que é a famosinha, entendeu? Mas tem um... É porque é a bola da vez, né? É a última. É a bola da vez, exatamente. Tem um capítulo na história das sondas aí que foi meio uma lacuna, né? Um hiato que rolou nos anos 80, que encurtou a grana, o governo Reagan começou a cortar dinheiro e a NASA queria fechar o programa do... né, assinar o programa dos ônibus espaciais. Então botou a grana toda em ônibus espacial, deu uma segurada em sondas não tripuladas, até porque ainda era uma propaganda política muito forte dos Estados Unidos. Então, assim, o espaço precisava ser uma coisa ocupada por humanos, pela engenhosidade, não, e o poder de superação do americano. Ele se aproveitar a Força Aérea tinha um programa separado de fazer um veículo lançador da Força Aérea para botar satélite militar. E os civis, o pessoal da NASA, se juntou com esse veículo da Força Aérea e eles fizeram um ônibus espacial que é um monstrengo, que é a mistura dos dois veículos. E eles tiveram que fazer uma pressão gigante para poder fazer essa história e fazer isso acontecer. Então eles tiveram que desviar toda a atenção da NASA para isso. Porque não foi uma parada muito de boa vontade, não. Tanto os civis quanto os militares não queriam fazer um veículo só. Foi meio que forçado pelo Congresso e pela grana. Mas esse corte de grana aí foi muito bom pelo seguinte. Nasceu uma nova categoria de missão que chama de missão estendida. Então uma sonda era planejada para ir para um determinado determinado objeto, né? Eu vou citar aí o caso da sonda Dawn, hoje, que ela estuda o asteroide Vesta. Então ela vai estudar o asteroide Vesta, vai sair dele e vai estudar o asteroide Ceres. São os dois maiores asteroides do cinturão de asteroide. Por causa desse corte de grana, surgiu esse novo conceito de estender a missão, aproveitar a missão e não deixar ela perdida aí no espaço, né? É, eles querem, né, fazer mais com menos dinheiro, né? Fazer valer o dinheiro. Exatamente. É, mas isso aí foi muito legal, porque teve sonda que conseguiu visitar dois cometas, coisa que nunca tinha acontecido, entendeu? Então foi um negócio, foi por causa de um problema, foi pra economizar, mas aí começaram a aparecer coisas interessantes também. Eles estão testando muito mais coisas ao mesmo tempo. É, antigamente, com menos dinheiro, obriga os caras a se virarem, né? Um bom exemplo foi a Dragon, essa nave espacial da SpaceX que subiu, que foi a primeira nave privada a chegar na estação espacial. A NASA tinha planejado fazer um lançamento de teste e depois da cápsula para entrar em órbita e depois um lançamento de teste para a cápsula tentar acoplar com a estação espacial. Mas aí o pessoal da SpaceX falou, não, o dinheiro é nosso. Mano. A gente vai jogar dinheiro fora. Sai daqui. Faz os dois de uma vez só. Uhum. Fizeram e deu certo. E a NASA agora fechou o contrato com eles pra nave virar transporte de astronautas. Ah, então eles vão parar de subir com a Soyuz? Os americanos? Estão na mão dos russos, né? Ainda mais pros republicanos, isso é inaceitável. Então eles queimam porra, muito tempo. Mas peraí, deixa eu citar John Connor. Os russos não são nossos amigos agora? Mas pros republicanos isso é inaceitável. Então é uma pressão gigante lá pra nego fazer alguma coisa a respeito. Só que fazer alguma coisa a respeito sem botar dinheiro. Ah, mas o caralho, os caras vão cortar o ônibus espacial e eles querem fazer o quê, maluco? Tem gente no espaço, caralho. É porque nem o quer meter a mão no dinheiro, nem o quer cortar o dinheiro, mas não quer que as coisas que o dinheiro compra se desapareçam. Então vou ter que realmente fazer um contrato com a SpaceX pra levar a galera pois pra cima. Mas desespero deles, os dois únicos países hoje que colocam, que tem tecnologia pra colocar a gente no espaço são Rússia e China. É isso aí. Ah, mas os caras tiraram a grana do programa espacial e continuaram botando o programa militar, é de se esperar, mas é uma discussão grande que tem até na comunidade científica, a luta entre os caras que querem mandar pessoas para o espaço e os caras que só querem mandar robôs. Então tem os caras que falam, precisa da estação espacial, precisa ficar um cara lá fazendo os experimentos, é muito mais barato, bota numa nave, tem naves pequenas, a Curiosity é do tamanho de um fusquinha, mas assim, você bota naves pequenas, faz o experimento, manda o resultado de volta e tal, fica um debate dos caras pro dinheiro, né, pra onde vai esse dinheiro. Nos Estados Unidos tem muito, vou abrir só um parênteses aqui, falar do Hubble rapidinho, porque o Hubble não vão mais fazer missão de serviço pra arrumar ele vai acabar se perdendo. É impossível fazer agora. Só quem podia fazer missão de serviço pra ele é o ônibus espacial. É, porque o ônibus espacial, na realidade, aquele compartimento de carga dele foi feito mais ou menos pra caber o telescópio espacial. Só que nos Estados Unidos tem os... Ao contrário. A ideia do ônibus espacial é que os americanos pudessem botar satélites militares. E os americanos tinham uma ideia de botar a plataforma de lançamento de míssil no espaço, que depois eles fizeram um acordo com os russos cancelando isso. Mas quando eles fizeram o ônibus, eles queriam botar lançadores de míssil no espaço e eles queriam fazer um veículo que eles pudessem fazer manutenção desses lançadores. O ônibus é esse veículo. Que bonito isso, eu nunca tinha ouvido falar nisso. É, não, eu troquei aqui as bolas. Tanto por isso que o tamanho do Hubble é aquele tamanho, né? Justamente pra caber no compartimento de carga, né? Eles se aproveitaram que o Ambush foi feito pra isso, o Ambush tem uma garra pra pegar satélite, o Ambush foi feito realmente pra fazer manutenção de satélite militar. Por isso que eles fizeram o Hubble daquele jeito bonitinho pra poder fazer o esquema. Então, mas o Hubble também subiu com um tempo de validade, um prazo de validade também, não foi? Subiu, mas eu já fiz 3 ou 4 manutenções nele. Quatro missões já foram feitas, né? Mas nos Estados Unidos tem o tal do Hubble Hugs, né? Do pessoal que abraça o Hubble, faz campanha na rua. Porque eles não querem que acabe o Hubble, entendeu? Mas eles amam o Hubble. Qual era a vida útil do Hubble, o tempo de missão? Não, assim, ele não tinha vida útil, porque na realidade ele é o quê? Ele é um telescópio, ele tem um espelho lá, né? E o pessoal vai fazendo as missões de serviço, trocando a bateria, trocando as peças. A vida útil dele vai ser quanto ele tem de combustível nos foguetes dele pra manter a órbita. Então, mas calma, agora que eles vão poder trocar mais. Eles se reabasteciam. E aí quando acabar o combustível, ele cai na cabeça de quem? Eles vão fazer uma entrada controlada. Vou tacar na cabeça de alguém com algum controle. Algum idiota no meio do Pacífico numa canoa, provavelmente. Exatamente. Bem, vamos pra Marte. Passa aqui que a gente... Me pega aí. Acabou que, depois da decepção de Vênus, Marte foi eleita o planeta irmão da Terra, né? De alguma forma. É por causa dos homenzinhos verdes. O problema é mais geológico aí, né? Marte, eles conseguiram estudar Marte bem, né? E a geologia de Marte, ela é muito análoga, né? À geologia da Terra, né? Uhum. Então, Marte você tem canais, não igual eles viam antes, mas você tem determinados tipos de canais. Você tem calota polar, você tem estações do ano, você tem tempestade de areia. Então você tem... É muito parecido com a Terra. E aí o que que acontece? A Terra hoje, ela é geologicamente ativa ainda. Marte ainda tem uma dúvida aí. Vamos ver se é curioso, se uma das coisas que ela pode responder é isso também. Não sabe se Marte tem um núcleo magmático ferroso, é isso? Isso. Pode ser que Marte ainda tenha algum movimento tectônico ali, alguma coisa parecida com o que tem na Terra. Então isso aí despertou. E Marte, por exemplo, é o que a Terra, né, vai ser no futuro, é o que é Marte hoje, entendeu? Mas, então peraí, você peraí. Pode aprender muito com o planeta. Entendi. Mas, por exemplo, se Marte fosse geologicamente ativo, a gente não ia ver vulcões, essas coisas, em atividade? Você tem vulcões extintos em Marte, né? Sim. Mas o geologicamente ativo não é só vulcão. Ele pode ser geologicamente ativo por uma determinada escala, né? Não pode na mesma escala que a Terra. Pode ser bem pouquinho, né? Isso. Pode ser bem pouquinho. mas porque existe deslizamento de terra, tudo isso aí já foi observado. Então tem canais lá de areia, de coisa assim, entendeu? Então, uhum. Pode existir uma certa tectônica, né? Não na escala da Terra, mas numa escala menor. A Curiosity vai, o Curiosity ou a Curiosity vai ajudar a responder também essa pergunta e essa questão. Se não me engano, tem uma teoria que Marte já teve um núcleo quente igual o nosso, que esfriou, e por isso que ela perdeu a atmosfera, essa história toda. Tem um mistério, o que aconteceu com o campo magnético de Marte, né? Por que que sumiu? Então, mas o campo magnético, ele não é justamente gerado pela atividade geológica? Pelo dínamo, né? Ele é gerado por um dínamo interno, né? Efeito dínamo, né? Que gera a teoria válida hoje em dia. Isso, a teoria válida hoje em dia. Por favor, não citem aquele filme horroroso. Qual filme? Qual filme? O Núcleo. Tá bom. Mas uma das questões que tem é essa. Será que Marte é a Terra no futuro, entendeu? Uhum. Então, se for, a gente pode aprender muito o que aconteceu em Marte. Então, mudança climática que teve lá. Tudo isso, o Curiosity vai ajudar a responder, entendeu? Quando as missões detectaram marcas na superfície de Marte que mostravam que teve água ali, então, tipo, né... Marca de rio e escorrendo. E aí teve uma missão agora que tirou uma foto de Marte e do mesmo ponto que uma missão alguns anos antes tinha, e a foto estava diferente, tinha uma mancha. É ela mesmo, é a mesma missão. A mesma missão, É a MRO, né? Mars Reconnaissance Orbiter. Ela tem uma câmera chamada HiRISE. Se você bater aí no Google, é HiRISE. Ela é a câmera mais moderna que existe hoje no sistema solar, vamos dizer assim, fotografando um planeta. Tem pessoal que até uns astrônomos que defendem que ela é como se observasse Marte através de um microscópio. E ela tá lá há anos, então ela consegue tirar foto do mesmo lugar em épocas diferentes. E aí ela notou essas movimentações aí que você falou. E também aquele asteroide que eles acharam na Antártida, que tinha estruturas que pareciam ser o fóssil de micróbio, ou enfim, um micróbio passando. Era uma imagem claramente orgânica, na opinião de vários cientistas, também não tem consenso. E aí a galera falou, cara, a gente tem que, no termo científico, a gente tem que cair dentro de Marte. Não, peraí, calma. Você está falando da rocha que foi encontrada na Antártica alguns anos atrás, que veio de Marte, né? Que veio de Marte. Como ela veio de Marte? Ela foi resultado de algum impacto que houve, né? Que levantou poeira e rocha para fora da atmosfera, jogou no espaço esse pedacinho, caiu na Terra, e aí eles encontraram uma forma fossilizada nessa rocha que parecia, sugeria ser um micro-organismo, né? Ela veio junto com o The Thing. Exato. E aí, isso alguns anos atrás foi super falado, etc. Até o Clinton fez um discurso sobre isso, que eles usaram com muita genialidade no filme Contato, porque ele tá falando de vida extraterrestre, o cacete, e nós temos que analisar com calma isso, né? E no final era só cocô do Pedro. Só cocô do predador. A conclusão é que não teve conclusão, né? A conclusão é que não dá pra concluir nada. Mas aí as missões foram lá, já encontraram água, gelo, né? Isso. Gelo de água e tal. E uma das coisas que é curioso tem que fazer agora é achar ou fóssil de bactéria, ou bactéria, esse tipo de coisa. Mais ou menos, né? A curiosidade o que é, né? Essa sonda que eu falei pra vocês, a MRO, ela tirou foto da famosa cratera Gale aí, onde pousou o Curiosity, né? Isso. No meio dessa cratera você tem uma montanha, e os cientistas conseguiram identificar na base dessa montanha minerais de argila e de sulfato. E esses minerais, a gente sabe aqui que eles só se formam na presença de água, entendeu? Uhum. Então mandaram o Curiosity pousar ali, o Curiosity vai andar, ele tá a uns 20 quilômetros da base dessa montanha, ele vai andar até a base e vai estudar essas camadas geológicas que estão bem na base. E ele vai responder pra gente se aquilo ali, realmente a água formou aquilo ali ou não, entendeu? Excelente, excelente. Então essa que é a grande resposta que a gente procura do Curiosity é isso aí, é ver se esses minerais são argilosos mesmo, se eles foram formados na presença da água, que a gente, H2O, né, vamos dizer assim, se o sulfato que está lá também tem isso, como que isso pode ter se formado no passado. E tem uma outra coisa também, o meio da cratera onde ela pousou é um material que parece uma areia compactada, e essa areia compactada, ela só teria essa textura pela água, só a água que daria essa compactação para ela. Então o Curiosity está lá para explorar estudar isso aí, né, para ver essa água, se é água, como que surgiu essa água. Então ela vai explorar dessa maneira. Dessa forma ela pode ter abrigado também, quem sabe, vida, e ela pode até enjoar. Porque a vida do jeito que a gente conhece, né, um dos ingredientes fundamentais para ter a vida é ter água, né? Sim, então, sim. Mas ela não tem instrumentos para procurar formas de vida? Pedagogicamente, não. Esse objetivo é um grande erro que todo mundo está falando. O objetivo... Tem um vídeo da NASA que ele começa com o pesquisador falando: nós não estamos mandando Curiosity lá para procurar a vida, mas para vender notícia você tem que colocar que ela foi atrás de vida, né? Sim, sim. Ela foi procurar um ambiente que desse condições, é isso? Isso. Os ingredientes para a vida, é isso que o pessoal da NASA fala, né? Exatamente. Vamos voltar um pouquinho nas sondas que foram antes, na sequência, começando pela Pathfinder. Eu lembro que aquele primeiro robozinho, aquele primeiro carrinho... As primeiras a gente tem que falar da Viking. Não, então, a gente falou da Viking. A gente falou lá atrás, mas as Vikings basicamente foram lá e tiraram fotos, certo? Tiraram fotos, fizeram vários experimentos, já procurando vida, e o resultado foi quase o ideal, porque foi... Alguns experimentos ficaram inconclusivos. Mas elas também não saíram do lugar, né? Elas fizeram experimentos aonde elas pousaram, né? É, exato. A Viking era uma estante. É, não é rover, né? A grande sacanagem é que, tirando satélites, câmeras, teve o pouso da Viking, da Viking 2 em 76, e a gente só voltou a pousar em 97, já com a Pathfinder. Até com essa história do hiato aí, dos anos 80, do governo Reagan e tal, foi isso. Então, a Pathfinder era aquele primeiro carrinho pequenininho, que realmente parecia um carrinho de controle remoto, com 6 rodinhas, né? E qual foi a missão dela, afinal? Bundiar, né? Bundiar. É, o free shop, né, cara? Na realidade, ela foi mandada mais pra testar a tecnologia de se andar em outro planeta, entendeu? Pô, mas tu não pode fazer isso aqui? Não, eles testavam aqui, testavam na cratera lá no Arizona, testaram no Vale da Morte nos Estados Unidos, né, aquele deserto lá. Mas o pouso, né, cara, lembra do... É, mas pousar e ver que os comandos estão todos funcionando, transmitir, andar, era o robozinho, na realidade, ele chamava Sojourner, né? Sojourner, é isso. Porque desde a Viking, né, os americanos aprenderam o seguinte, que eles mandavam uma nave para ficar orbitando e uma para pousar. Sim. É porque eles têm que ter, um satélite em órbita para fazer o... Passar o sinal de rádio melhor. Sim, com certeza. Uma antena maior. Senão a gente tem que botar um rádio muito potente com uma antena gigante na nave de chão, que não é prático. Sim, com certeza. Então o Sojourner foi lá pra testar esse lance de você andar num outro planeta, né, com um robozinho. Como controlar, né, a velocidade dele aqui da Terra, né? Então tem toda essa coisa, né? Cara, a Sojourner tem 15 anos já, cara. Tamo velho, hein? toma isso. Lembra quando você... Mas peraí, você teve a Mars Global Surveyor, né, que mapeou Marte também. Essa não pousou, ficou em órbita. Essa ficou em órbita. Aí o que os Estados Unidos fez, né? Ele começou a mandar uma série de naves para ficar em órbita, justamente para fazer isso que o Blue Hand falou, entendeu? Criar uma rede ali em volta do planeta para depois facilitar a comunicação. Sim. Porque aí eles começaram a usar em lugares mais extremos, mais complicados, mas se eles tivessem uma rede, vamos dizer, de satélite em volta de Marte, eles iam conseguir essa comunicação fácil, né? E também, lógico, para tirar foto do planeta e tudo mais. É, aí depois da Sojourner veio o Spirit Opportunity, né, que foram as naves gêmeas, né, cada uma pousou num lugar de Marte. Sim. A Spirit morreu agora há pouco tempo, né, morreu, vamos dizer assim, ela atolou, né. Sim. E a Opportunity, se vocês entrarem num site chamado Mars Exploration Rover Mission, a Opportunity diariamente manda imagens também do que ela tá fazendo lá em Marte. Ela completou o maior percurso, né, de uma sonda em um outro planeta. Ela andou aí 30 e poucos, acho, quilômetros e tal. Tem que entrar no site para conferir esse valor. Mas ela chegou numa outra cratera agora e tá estudando a cratera. Então todo dia tem foto dela ali no site. Ela já tá, a Opportunity, há 3.027 dias em Marte, trabalhando. Oito anos. Parabéns. A missão dela é maior, já é maior do que a Enterprise da série clássica, que tinha uma missão de 5 anos. Chupa aqui. E agora sim, a gente teve esse pouso cinematográfico que foi diferente dos outros, né? A Pathfinder chegou quicando, né, em volta de 1.000 airbags, etc., porque ela era pequenininha. Né? Sem dignidade nenhuma, mas funcionou. Exato, cara. Não imaginou que ridículo você tá no parque num domingo, vem um negócio vindo do céu, pá, começa a cair picando, aí o troço abre, leve-me a seu líder. Cara, mas você já parou pra pensar? Deveria ser assim que o Super-Homem e os Transformers chegam à Terra, né? Porque eles chegam pá, como um cometa, cara. Chega chegando, né? Porra, meu irmão, não faz sentido isso, cara. Que porra é essa? Eles têm que chegar no mínimo com esses balõezinhos quicar e se abrir. E o Megatron que voa no espaço a zero absoluto e que cai na Antártica fica com frio. Caraca! Cara, tu falou tudo. Ficou congelado como, né, cara? Filha da puta. Chegou, quer dizer, o pouso era complicadíssimo porque é o maior veículo que a gente já enviou, certo? É um carro, né? É um fusquinha. É, tamanho de um... Exatamente. E, quer dizer, ela tinha vários estágios, né? Ela tinha que entrar, queimar na atmosfera, abrir um paraquedas supersônico, depois soltar... Paraquedas, né, de 16 metros lá de largura, né? A velocidade dela caiu drasticamente. Então era um dos riscos, né, se ela ia aguentar, né, essa mudança de velocidade. Sim. E depois o tal do Sky Crane lá, né, do guindaste. Ah, ela, né, tinha que soltar ali, também reduzir com foguetes, né? É, aí o Sky Crane, todo esse sistema aí tinha retrofoguetes, né? Então ele ficou flutuando ali, né, com o retrofoguete. Porque o retrofoguete não podia encostar no chão, porque senão ia levantar muita poeira, ia danificar todos os equipamentos e tal, então ela tinha que estar voando a 20 metros. Isso. Do chão e descer, finalmente, o Curiosity no cabo, no Sky Crane, cara, puta merda. Só no sapatinho. o retrofoguete teve um papel importante depois de mandar esse pedaço embora, porque ele tinha medo outro pedaço cair em cima do, do robô, né? Não, eles tinham medo também dos retrofoguetes atirarem o equipamento em cima do paraquedas. Então ele teve que desviar do paraquedas, ele teve que mirar no chão, descer no guindaste, no cabo, soltar e voar pra longe, pra cair lá longe e não danificar o equipamento. Quer dizer, tudo pra dar merda, né, cara? E no site da Hi-Rise tem hoje na capa uma foto só, inteira. Você consegue ver o paraquedas num canto, perto dele a capa que levou o trenó, Sky Crane. No outro canto, a Sky Crane. E num pontinho no centro, a Curiosity. E no outro canto, o escudo de calor. Linda foto. Sensacional. Essa foto é sensacional. Puta, que excelente, cara. Tem um link aí no post pra vocês verem essa foto. Não, e tem uma foto também... Porque, assim, quem tava acompanhando ao vivo o pouso, a gente tinha lá uma simulação em 3D, que é do que tava acontecendo, e só a sala de comando recebendo telemetria e confirmando cada estágio completo. Não, abriu paraquedas, a galera... Ei, não sei o quê. E aí, touchdown confirmed. Aí todo mundo, porra, gritou, porque aquilo é mais do que Copa do Mundo. O cara tá há 8 anos trabalhando essa merda, né, cara? Os caras estavam 7 minutos com o cu fechadinho. Cara, principalmente porque a gente tá a 14 agora, né, 14 minutos de luz de Marte, então todo esse procedimento teve que ser feito automaticamente, né, pelo computador lá, cara. Então ninguém podia intervir nisso. Então eles só estavam vendo um filme que já aconteceu, né, cara. Então a cada estágio a galera ia comemorando e no final todo mundo explodindo de alegria. E aí depois eles publicaram a foto de um dos satélites que tava passando por cima na hora, que foi pra onde o Curiosity mandou as primeiras fotos, os thumbnails de quando, né, realmente pra dizer que tava tudo bem. E ele tirou uma foto dela com paraquedas aberto, né? E é muito maneiro você ver, de fato, o que a telemetria tava falando, né? Porra, olha aí, cara, paraquedas tá aberto, tá funcionando tudo certinho. É muito maneiro, cara. Isso, a Hi-Rise clicou, ela fotografou, né, lá no momento, o paraquedas abrindo. E eles ficaram, aqui no texto fala, que depois se vocês lerem, que foram não sei quanto tempo planejando esse momento para MRO passar exatamente em cima e tirar essa foto com paraquedas aberto aqui. Sensacional. Essa foto com paraquedas aberto. É a segunda vez que eles fazem isso. É, a segunda vez. Eles fizeram com a Phoenix, né? Com a Fênix. É, com a Fênix, é. Agora, você vai ver esses programas History Channel, Discovery Channel e tal, os caras gostam de umas hipérboles assim. Não, é como você arremessar uma bola de basquete daqui até não sei onde e acertar com precisão sem bater no aro. Assim, é, proporcionalmente é, mas assim, tem um monte de instrumento corrigindo. Essa bola foi jogada por um braço mecânico de 2 bilhões de dólares, com cálculo de alta engenharia, né? Não foi jogada por um jogador que pode estar cansado. Não, mas não é só isso. Tem sensores, tem coisa lendo. É todo esse satélite. Olha o feedback, sim. Agora que Marte está mapeado, ele consegue saber, tô perto, tô longe, tem que corrigir. O próprio, quando estava sem paraquedas, tem um sistema para corrigir o ângulo, para garantir que está... Ele entende que se um retrofoguete está fazendo ele inclinar demais, ele, opa, tá inclinando, aí ele vai e corrige e tal, etc. Ele tá preparado para, ele tem essa inteligência, né, para não fazer só o que tá na linha de programação. Ele tem o feedback. É, lá na Ranger 1 devia ter sido esse negócio de arremessar a bola. Vou dar um tiro pro outro e tentar acertar na Lua. Mas agora você tem a tecnologia para leituras e até no espaço posicionar e tal. A Curiosity, ela é meio autônoma. Uh-huh. Ela sabe desviar se ela vê uma pedra. Não é mais tão controle remoto quanto a quanto os primeiros robôs. É, eles passam uma série de ordens do dia. Ordens do dia. O que você tem que fazer hoje? Achar o cálice sagrado. vai até lá, vai, pega não sei o que. E o vai até lá em si, o pega, é feito por ela, não é... É, ela vai. Exato. Ela vai entendendo o que tá em volta. Ela é bem automática já, né? Bem, assim, comparada com as outras, ela é muito automática. Tanto que ela é um laboratório, né? O pessoal chama de um laboratório mesmo, né? Isso. Ela vai recolher, ela vai pulverizar a rocha, ela vai colocar dentro do laboratório dela, ela vai analisar com microscópio, com um monte de coisa. O que foi que um cara perguntou de engraçado na entrevista coletiva? se eles estavam planejando achar algum fóssil assim. O cara começou a rir e falou, pô, seria fantástico, que significaria verba ilimitada. Cara, imagina se o braço cava um osso. Porra, né? Cara, amanhã o Obama abre o Fort Knox e fala, constrói um foguete. É, exatamente. Eles podiam levar um osso, né? É, aquela vira, a Curiosity vira a câmera pro lado, pega o bracinho, joga o osso ali. Enterra. Aí depois vira. Ih, gente, faz, olha só o que é. É, faz assim. Exatamente. Inclusive, teria que botar esse assovio, né? É. Por que que a nave tem um apito? Não, por que que ela assovia? Não, faz parte do... Mas tem um negócio engraçado que essas missões, elas são acordadas, né? Vamos dizer assim, entre aspas, todo dia com uma música. Tem o cara que escolhe a música pra acordar a missão, entendeu? Puta, mesmo, tem isso. Tem, os caras se divertem pra caramba. Mas sério mesmo que os caras, eles gastam banda pra enviar música pra lá, cara? Gastam banda, ah, eles acordam. Tem sites aí, cara... Tem a Opportunity, tem um blog que chama Road to Endeavor, que Endeavor é a cratera que ela tá. Então é um blog feito pelo cara que dirige ela. E ele fala lá, hoje mandei tal música, tem dia que ele manda tal música, entendeu? Ele gasta banda pra isso sim. Então, mas por exemplo, quando ela chegou, ela mandou as fotinhas lá no thumbnail, super pequenininho e tal, pra dizer que chegou. Certo? Isso. Que as pessoas falam assim, porra, eu vi gente falando assim, os caras têm tecnologia pra mandar a nave pra outro planeta e a porra da foto, essa merda aí preto e branco do tamanho de, sabe, de um sim, ícone. Porque o infeliz acha que Marte fica do lado. Tem um cabo de meio metro de espessura de fibra ótica ligando os dois, né? Exatamente. Aí o filho da puta vai dar um ping pra Marte e vai dizer, porra, mó lag. Não dá pra jogar counter. Então, isso que eu queria perguntar. Qual é a como é que é essa transmissão? Ela é super, super baixa. Cara, é lento. É um modemzinho tipo US Robotics, assim, esquema das antigas. A memória interna da Curiosity é 2 GB. É tipo um pendrive. Gigabit. O cara botou... Não, tô falando da memória interna. Aí. De acordo com a Wikipedia, ela tem 2 GB de flash e tem 216 MB de memória. Pendrive, uhum. Velho. Inclusive que tá espetado numa porta USB lá, né, cara? É. Ela tem um link de 2 megabits com o Mars Orbiter, que tá em órbita de Marte, e um link direto com a Terra de 256K. É. A coisa é complicada. Ela tem um transmissor próprio de 15 watts que consegue... direto com a Terra, entre 200 e 800 bits por segundo. Puta merda, internet de hotel. Internet de hotel. E ela consegue falar com os dois satélites em órbita, um a 2 megabits, o outro a 256K. Só que aí eles falam com a Terra mais rápido. Problema. O problema é que o provedor só garante 10% da banda contratada. Exatamente. E o chip da Curiosity é da TIM. E pior, esses dois satélites já estão trabalhando e já têm uma carga danada. A Deep Space Network que a NASA usa já consome banda. E uma foto grande da Hi-Rise, eu não baixei porque, pô, 555 mega. A foto? Uma foto. Puta que pariu. Resolução completa. Resolução completa. Mas o quê? Então, eles levam 5 meses pra transmitir essa foto? Não, ela vem mais rápido que isso. Chega em menos de um dia. Uh-huh. Mas eles tentam não baixar. Eles baixam só thumbnail e depois escolhem. A banda da reservada pra Curiosity, se eu não me engano, é 250 megabits por dia. Quer dizer, por dia marciano. 24 horas uhum. e 40 minutos. Então, isso, dividindo tudo, a banda contínua da Curiosity com a Terra dá 21,7 KB por segundo. Caraca, que bonito. Ou seja, é internet de hotel. Exatamente. Mas a sonda que está lá no chão Curiosity, ela tem, eu estava lendo aqui em algum lugar, que a câmera True Color dela é 1600 por 900. É tipo assim... É um monitor de notebook, né? Isso, deixa eu ver se eu dois, acho aqui. 2 megapixels. É, 1600 por 1200, é isso aí. Mas é algumas, porque o objetivo algumas... dela não é tirar foto. É, o objetivo. Isso é um luxo. Isso. O objetivo, as câmeras dela é mais para guiar o trajeto dela, né? Pra onde que ela vai, vão dirigir ela. Não, e os caras têm um esquema, um show de mídia também, né? Tipo, a tuitada quando pousou do Twitter oficial foi Gale Crater, I'm in you. Tipo, os caras pegaram a manha do show midiático, eles sabem que o mundo tá assistindo e pensam como é que vai ser. Tipo, essa história da música, divulgar essas imagens coloridas, mesmo que sejam completamente inúteis pra ciência, tem esse valor de mídia. Sim, claro. E o que garante a grana deles, né? Exatamente. Ela faz vídeo em 720p, cara. Já comparado com o que a gente antigamente. Mas ela faz o que? Até 5 frames por segundo, né? Que eles falaram. 10 frames por segundo. Mas como não acontece nada em Marte, tá mais que bom. Desde que eles perderam muita verba nos anos 80, que eles aprenderam que se eles não cativarem o público pra garantir a verba, eles estão ferrados. É verdade. Então eles fazem de tudo pra garantir audiência. Teve também uma inscrição lá de você mandar seu nome, que eles iam gravar os nomes das pessoas lá. E aí você, meu nome tá em Marte e tal. Tipo assim, isso é completamente inútil, né? Mas chama atenção, né? É o apelo, né? Tem motividade, garantir a verba deles. É como se fosse a pornografia da NASA, entendeu? É aquele apelo. Mas o código Morse que eles botaram nas rodas é legal. Isso, é maneiro. Aquilo foi legal. Isso foi uma trollada legal no esquema corporativo, porque a NASA principal não gostou do JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, ter colocado a logo do laboratório na Spirit Opportunity. Uhum. Mandou só colocar a da NASA. Eles só colocaram a da NASA na Curiosity. Mas peraí, na Spirit e na Opportunity tinha o logo da JPL. Exato. Agora vai tomar no cu a NASA, que nem pra olhar a porra do robô antes de decolar, né, cara? Mas tu acha que é? O cara olhou em mar... Porra, que merda é essa? Porra, cara. E agora, de sacanagem, o pessoal do JPL fez buraquinhos na roda do Curiosity, e eles escrevem em código Morse JPL. É, muito excelente. Fica as marcas na areia, lá na terra, do JPL, JPL, JPL, JPL. É. Chupa, chupa, chupa, chupa. Marte também foi orcutizado. Ah, é que você ia falar disso. Você ia falar de orcutização, né? Vamos denunciar a orcutização de Marte. Quem está planejando mandar uma sonda para orbitar e explorar Marte em 2013? Índia. Oh! Olha isso, cara. O país fica 60% sem eletricidade e eles querem mandar ano que vem uma sonda para Marte. Aí eu pergunto, cadê a brasileira? Falar em Marte, Índia, orcutização e tal, eu queria fazer um apelo para as pessoas pararem essas fotos, montagens óbvias das fotos de Marte, né, gente? Ah, é, com alienígena. Alienígena, McDonald's, farmácia, pelo amor de Deus, né, cara? Parem de repetir as fotos da Spirit, pelo menos. Porque fizeram isso anos atrás, exatamente. Eu botei no meu blog uma foto que os caras fizeram, né, com os três rovers pra ver o site, e botei embaixo assim... Foto tirada hoje de manhã em Marte. Aí teve um cara que botou em caixa alta em inglês. Não é em Marte, tem humanos na foto. É mesmo.